11 horas, só vale Roberto. E você participa, nosso zap no ar. Olha, gente, eu convido a todos e a